Tango Serra Bravo Mike, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 645, 126.85. Afirmo. Prato, bom dia. Bom dia. TAM 4753, autorizado a separar 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições. 4753. Voo 1759, autorizado, minha decolagem de turno 0, menos 180 graus, 08 nós. Além de acola, o 1759. Abatango Mike Fox, Trot Serra, Torre. Bom dia, senhor estacionado, 7 a bordo, para o início. Abatango Mike Fox, Trot Serra, Roger G, altímetro no 0 no meia, reporte no ponto de espera da Papá, confirme autonomia alternativa e se já voado ao nível roda anteriormente, condições de zoe. Afirma, está com o suporte, alternando, Serra Nova. Bravo. Gente. O Papatango mais Fox Trot Serra, reporte do ponto de espera da Papá. Alternando, Serra Novembro e Bravo Romeu. TAM 4753, desça para 2 mil pés, ajustão 0 no meia, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2 mil X-Ray, reportaremos estabilizado. Azul 4234, autorizado a linha EMA, testando 0. Bola 759, decolador 32, chame controle Salvador na frequência 120.80. 2080, bola 759, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, um bola 759, passando 1.400 pés. Bola 759, contatada na decolagem, via saída Sanfo 1, submantém nível de voo 360. Então voo 1, ascensão 360, voo no 759. Decolagem 0, vento 160 graus 08 nós. Decolagem 0, 4234. Corrêa, Salvador, bom dia, passageiros 2223, próximo ao ponto de espera, pronto, dona zero. CD 2223, mantém o ponto de espera, dona zero. Vai manter. Salvador 234, decolado 234, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, para 334. Mais 4234, quanto à padana decolagem, via saída PUCA, sube e mantenha nível de voo 350. Via PUCA, Aru, sobe o 350, 4234. Batão, mais foco sua terra após decolagem, mantenha proa até 3 mil. Até 3 mil, mantenha o mais foco sua terra. Está aguardando o seu só um instante para sua decolagem. Batão, mais foco sua terra. Batão, mais foco sua terra, agora autorizado decolagem pista 1.700 graus, 0,6 de nós. Após decolagem, mantenha proa até 3 mil pés. Dan 4753, complete sinal de procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Dan 4753, na escuta? Baixada travada na final. Dan 4753, para informação de tráfego à sua direita. Não é com 1-1-0, decolou da pista auxiliar. Não interfere. Vento no 60 graus, 0,6 de nós. O altímetro no 0, nem autorizado pouso, pistão no 0. 4-7. Batão mais Fox Trot Serra, decolado aos 37, acione 5545 no transponder. Mantenha proa até 3 mil pés. Devido ao tráfego pro 7 para pouso, pistão no 0. Chame o controle 120, decimal 80. Sim, muito obrigado, Sara. Charlie, bom dia, Papatango Mike, Foxtrot Sierra. Papatango Mike, Foxtrot Sierra, contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 3 mil pés, após curva à esquerda na proa de Momo. Sube e mantenha nível de voo 100. Paciente da instrução, Mike, Foxtrot Sierra. Área 1759, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 125.1, 128.35, o gol 1759, bom dia. Bom dia, bom voo. Graças, bom trabalho. Bom, nós. Solo 29, obrigado. Passaria 2223, torre? Ah, escuta. Pretende cumprir o perfil inferior da árvore ou superior? A inferior vai cumprir o 2223. Tente, cumpre o inferior, será informado o controle Salvador. Sim, tá alinhado e pronto. Passaria do 2223, vento 160 graus 0612 de nós, autorizado a decolagem de 0, após decolagem, cumpra o perfil inferior da carta, devido ao trave decolou da pista auxiliar, cruzando o campo, passando agora 4 mil pés. Sim, a gente vai cumprir o perfil inferior, 2223. Chegada a ser a bomba, descendo até o 080. Azul 4234, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, Azul 4234. Bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado pelo serviço. 2223, decolado aos 42, chame o controle Salvador na frequência 120.80. 2023. Salvador, bom dia. Passarei 2223, está na Arbor 1, Elefa. Não cumpriu a restrição de superior. Passarei 2223, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1. Suba e mantenha 3 mil pés. Vai subir e manter 3 mil pés, 2223. Controle, libera a velocidade pro Azul 4981 na posição bom. Livre, Azul 4981. Autorizado, Azul 4981. Aparelho 2223, subir e manter nível de voo no 80 sem restrições. SV manter 180 sem restrições, 2223. Federal 9970, autorizado a linha e decolar pistão 0, vento 80 graus, 0,990. Federal 9970, desconsidere autorização de decolagem, inicialmente autorizado a linha e manter pistão 0. A linha mantém Federal 9970. Federal 9970 autorizado, decolagem de pistão 0, vento 180 grau 089. Apatango Mike, Foxtrot Serra, confirma para o ideal para o destino. 299. Gente, autorizado direto do destino, Mike, Foxtrot Serra. Apatango Mike Foxtrot Serra. Escuta. Autorizado direto ao destino, quando possível estima de pouso. É, eu não poderia repetir. Apatango Mike Foxtrot Serra. Autorizado voar direto ao destino, quando possível estima de pouso. Ok, está estimando pouso 1300. 1300, sim. O Mike Foxtrot Serra está atingindo a centena, propõe modificar e acender ao 1205. Apatango Mike Foxtrot Serra, plano de voo cancelado 1047, sub mantém em condições visuais nível de voo 1005. Foxtrot Serra. Salvadoras, o 2783, ponto de espera, pista 1-0, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Alinha e manter na 0, 2783. Dá 9970, decolado aos 48, salvador na frequência 120, pista na 80. 0, 80, boa. Controle, muito bom dia, Esperal 9970. Esperal 9970, contato radar na decolagem, via saída MOMO, submantenha nível de voo 340. Para 340 na MOMO. Uma quantidade com a MOMO, está presente, Anitta? Mantenha o perfil a tráfego em aproximação para Salvador na chegada Bonfim. Vai manter o perfil. Azul 4981, não autorizado descer até 4 mil pés. Ajuste na 097. 9970, tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo no 04 para 4 mil pés, Embraer 190. Azul 4981, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo oeste, passando nível de voo 060 em ascensão, Boeing 733. Oi, Mike, Fox, Trot, A. Prossiga. 105. E o novo estimado 1247. 1247, ciente. Obrigado. Controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Salvador 208, por favor. Salvador, bom dia, o Azul 2783 na Arbor. Azul 2783, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sobe e mantém nível de voo 160. Via Arbor 1, sobe e mantém 160, o 2783. Motor Salvador, passarei do 2223, solicita manter a proa 250 pelas próximas 30 milhas para evitar a formação. Livre desvios, passarei 2223. Federal 9970, tráfego superado, autorizado direto Cogma. Direto Cogma, Federal 9970. Azul 4981, tráfego superado, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, responsabilizado. 2017, efetuaria o WISC, algum problema? Autorizado o procedimento WISC, desça para 2500 pés, reporte passando Serra Vitor 366, Azul 4981. Então efetuou o IS, 2015, reporta passando 366, Azul 492. Passarei do 2223, após desvios, autorizar direto Vitória da Conquista. Ok, vai voar então direto Vitória da Conquista, 2223, graças. Salvador, boa noite, bom dia, 5975 da Rio, passando 1-0, pronto. Rio 5975, autorizada em área, decolar, pista 1-0. 0 graus, 0 meia-noite. Gente, e vem decolar, pista 1-0, Rio 5975. Oscar Mike Yankee, chame para um táxi. Federal 9970, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Federal 9970. Mais coisa, senhor. Chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 5975, decola Salvador 56, controle Salvador, opera agora em 120.8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Visou Azul 4981. Azul 4981, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 895, boa. Rio 5975, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 350. Momo, nível 350, 5975. Aparelho 2223, voo direto Quebec Vitor 001. Quando Quebec Vitor 001, 2223, grave. Bom dia, Azul 4981, no final de 3 milhas. Azul 4981, com sua aproximação, reporte visual com campo, altímetro 1017, sem chuva sobre o campo. Ok, reportará visual Azul 4981. 305975. E o 5975, mantenha o perfil de saída. Mantenha o perfil 5975. Salvador, o passageiro 2223 solicita nível final 60. Aguarde coordenação com o Centro Recife, passaria do 2223. Aguardando, graças. Visual, Azul 4981. Azul 4981, no tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 09 nós. Livre pouso, Azul 4981. Dois, dois, dois, três, submantenha nível de voo no 60. Sub Bem manter 160 na Pro do Quebec, Vida 001, 2223. Salvador 2783, solicita nível final 200. Salvador 2783, aguarde coordenação com o Centro Recife. Excelente. Azul 2783, SUB mantém nível de voo 200. SUB mantém para o 200, grato. Patango Mike Foxtrot Serra. Desculpa, senhora. 55 milhas, noroeste do VOS Salvador, TV Fadá encerrado, mantém as condições visuais, nível de voo no 05. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. Frequência 125.45, alterna 126.85. Ok, 125.45, 126.85. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Azul 4981, seu solo ao 00, livre à direita e chama o solo Salvador em 121, 19. A direita 219, boa. Paredo 2223, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife agora 260, 1288, 2223. Sonar 6312, via chegada ao Bomédio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 0107. Afirmo. Mantenha inicialmente o perfil Chané 63 e 12. Azul 2783, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Chamamos Recife 126.0, alterna 288, Azul 2783. Bom dia. Bom dia. Papatango Mike Fox Trot Serra na escuta, controle Salvador. Tango Mike Fox Trot Serra. Oscar Mike Yankee, Oscar Mike Yankee, reporto no ponto de espera taxi Oscar, saída do 44. Confirme a autonomia do Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Autonomia de 1 hora. Chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 125, centro Recife, 5975. Oxalé 6312, preparação para a final do procedimento ILS X-Way da pista 110, curva esquerda proa 060, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Seguinte, esquerda 060, limitado, confirma a radial? 280. 280, Oxalé 6312. Graus 12 nós. Informo que não há tráfego a reportar no final da pista 10. 6312, autoriza a descer até o nível de voo 050. 050, excelente, 6312. Oscar Mike Yankee, decolado de Salvador aos 10, chama agora o controle Salvador 120, decimal 8. 108, Yankee. Controle Salvador, Cordial, bom dia, vou falar meu Oscar Mike Yankee. Fala, meu Oscar, Mike Yankee, bom dia. Mantém as condições visuais, corredor achando no meu pé, já passou a hora da barra. Possibilidade para o direto a Manati, senhora? Autorizado, direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Papá, o meu Oscar, Mike Yankee. Aposta na 20ª, afastado, Yankee. É 6312, autorizado em até 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, é 2 Salvador, bom dia, de Papapá, Serra, Papapá, Papapá, Serra, Graé, acionamento a critério, reporte para o táxi. Acionamento a critério, reporte para o táxi, papapá, eco papá Serra, tô em. Panamá 312, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no zero, responsabilizado. 2.000, autorizado a botar a X-Ray, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, quando possível, estimar de pouso. Estimar de pouso, é seu, 1-1-3-1. 1-1-3-1, ciente, graças. Papá de Ala Índia Eco, 45, acionamento de critério, após para o táxi. O Eco Papá Serra, já acionado no lugar do Gré, para início do táxi. Eco Papá Serra, reporte no ponto de espera táxi aí, Oscar, o time entrou no 097. No 097, reportará na Oscar, o Eco Papá Serra. Apenas confirmando, é comício em Luiz Eduardo Magalhães? Apenas confirmando, é comício em Eduardo Magalhães? Não, é a Bahia Farm, uma exposição agropecuária. Show. Sim, se achar na 6312 já passa habilitado. Na 6312 informa que Salvador opera visual com chuva leve sobre o campo. Estabilizado, ciente das condições, na 6312 estabilizado no LSX. Para o final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118 decimal 95. A linha e mantém capiceiro no 7, papá, papá, é que papá serra. A linha e mantém no 7, é que papá serra. hoje na M3 no 2 na escuta da 2 Salvador? Tem controle? Papá Romeu, Romeu Eco Bravo, prossiga. Romeu Bravo, acionado 532, afastado 47 de Amanda, para o Miguel de Siga, 5050 Amanda. Papá Romeu, Romeu Eco Bravo, contato radar 76 milhas, noroeste do BR de Salvador, foi Amanda para interceptar a chegada da Amanda, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Esse critério até 40 milhas do BR de Salvador. 40 milhas do BR de Salvador, Romeu Bravo. O Xenem 6312 na escuta? Xenem 6312, sou eu, Xenem 6312, sinal estabilizado. O Xenem 6312, pouso autorizado pistão 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Autorizado para uso, Xenem 6312. Papá Romeu Oscar Mike Yankee, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sem frequência livre para autocoordenação. Firme, que modulou foi o Papá Papá Charlie Índia Eco? Gente, pátio 5, táxi a critério, vai manter a posição no ponto de espera, pista no 7, o Papá Papá Charlie Índia Eco. Papapá, Equipapá Serra, o vento 140 graus, 1-1 nós, autorizado a decolagem pista 1-7. Livre decolagem para o Equipapá Serra, 1-7. Xené 613 no 2, seu solo aos 2-1, ao livrar, chama o solo Salvador em 1-2-1, decimal 9. Salvador, azul 2796 no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 2796, mantém o ponto de espera pista 1-0. Avião 1-0, azul 2796 no ponto de espera. Gente, e o azul 2796 informa que será o próximo para decolagem, aguardando apenas o tráfego que acabou de decolar da pista auxiliar no perfil conflitante com o seu. Afim. Papai, Papai Serra, decolado de Salvador aos 22, controle de Salvador em 120, décima 8. 1208, bom dia, Papai Serra. Papai, Papai, Charlie, Índia, Eco, alinha e mantém cabeceira no 7, táxi via pista. Tá chegada a Bomé de 1, repasse para descer. Ajuste no 097. 17, vamos Bomé, deve ter uma possibilidade de voar. A posição está pronta. Atende somente Bomed número 2 na aproximação. Papá Romeu, Mike Serra Golf. Lá no Bomed, Mike Serra Controle, bom dia, Eco Papa Serra. Papá Papá, Eco Papa Serra, contato radar na decolagem, via saída MOM, submantém nível de voo 200. O perfil da MOM subindo para 200, Eco Papa Serra. Do 2796, autorizado a decolagem de pistão 0, vento no 40 graus, 11 nós, 1-1 nós. 7 de decolada 1-0, azul 2796. Papapá, Challenger Eco, vento no 30 graus, 129, autorizado decolagem pista no 7. Do 2796, decolado aos 25, controle Salvador 120, decimal 8. 208, azul 279, obrigado. Controle Salvador, o azul 2796, na Conde Nova. Azul 2796, contatada na decolagem, via saída Condino Alfa, sub, mantém nível de voo 190. Mantém, sobe, mantém 190, azul 2796, Condino Alfa. Hotel Romeo Golf em Rimar, acionamento a critério é após segundo plano para decolagem. Posso para decolagem, Hotel Romeo Golf. Gente, repouso fora do solo, não há tráfego reportado no setor, apenas confirmando a intenção é bairro da Paz. Vai decolar para o outro, o sobrevoo é Monte da Paz, é na sala antiga do aeroporto, próximo do Eixão Rosário. Gente, repouso fora do solo, o Papão Meu Hotel Romeo Golf, altímetro no 017. No 017.